seu beijo fez em mim. Dei bobeira, eu me distraí. Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito. Não deu tempo. Cê nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou. E já me arranhou, e já me puxou. Quer sair daqui pra fazer amor? Imagina só você na minha cama pelada. Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada. Imagina a gente varando essa madrugada. Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada. Vamos!